Paraíba, na apresentação de Paulo Nogueira. Quanto mais o tempo passa, ela fica mais jovem, bonita, o povo acredita, alegria em nosso viver, felicidade pra mim e você. E essa sintonia já faz parte do que somos há 37 anos. Rádio Caraíba, 37 anos no ar. Rádio Caraíba, 37 anos no ar. 37 anos no ar. De segunda a sábado.